naquele hatch, assarrideira. Última base, sinto o peso das frases, tô no happy hour, tá legal lá de suave na nave, sem complexidade. Acende aquele hatch e desce a saideira, divida com quem tá na mesa, vamos aproveitar, pois a morte pode chegar a qualquer hora, essa é a única certeza. Final de festa, só os malucos, beleza. Quem fecha, fecha, quem não fecha, foi na flecha. E não me interessa o bafafá que eles pensam. Final da noite, não venha com merda, se vir, vê se me erra. O tempo passa, a noite rola, são 4h20 da madruga. Eu me esgoelando, ela dando papo pros bunda. Eu viajando, pensando nela nua, festa tá acabando. Eu tô ficando pela rua, mas tá tudo muito bom. Chega de problemas, eu quero a solução. Ouça essa porra, respeite essa porra, mas sem apontar o que cê tem na mão. No momento cigarra, brasa acesa, holofote apagado, whisky no copo, família na mesa, é quase hora de partir. Joga esse, racha na seda, deixa o momento fluir, enquanto siga hipnotizado no gingado daquela ali. O único defeito da noite é que ela tem fim. Por mim tava perfeito continuar assim. Sem receio volto sim, quero rever muita coisa que ainda nem vi. E faço um apelo na madruga, que o que eu planejo flua, que os meus sonhos decolem, que eu não deixe de ter dúvidas, que elas me renovem, me cobrem novas buscas na busca da minha paz. Não interfiro a riqueza, relaxo, mas corro atrás, pois nada vem de bandeja. Outra noite que cai, retrata minha tristeza. Certezas não tenho uma, e tudo que ela deseja é certeza alguma.